Storytella apresenta A Bela Adormecida. Era uma vez um jovem e bonito rei que morava com sua bela rainha. Eram muito felizes, mas não tinham crianças. Por isso viviam tristes, porque ambos queriam ter um filho. A rainha gostava de andar pela tranquila floresta e junto da cachoeira fazer uma prece para nascer crianças. Um dia, um peixinho colocou a cabeça fora d'água e disse: Sua Majestade, suas preces foram atendidas. Muito breve será mãe e terá uma linda filhinha. Obrigada, minha querida truta. Obrigada pelas suas palavras maravilhosas. Pouco tempo depois, a predição tornou-se realidade e a rainha teve uma linda menina. O rei e a rainha ficaram muito felizes. Passavam horas brincando com o nenê, fazendo-o rir. Chamaram-lhe Botão de Rosa, porque sua pele era rosada e macia como a de uma flor. O rei e a rainha decidiram dar uma grande festa a fim de celebrar o aniversário da princesa. Convidaram todos os amigos, vizinhos, parentes e também as fadas do reinado para dar suas dádivas à princesa. Era hábito das fadas só comerem em pratos de ouro. Havia 13 fadas no reinado, porém só havia 12 pratos. Uma fada má não foi convidada. Na festa, as paredes do antigo castelo vibravam com a alegria da música e celebrações. Milhares de pessoas encheram a sala do banquete, que estava enfeitada de bandeiras coloridas e decorações nas mesas. As fadas se levantaram e uma por uma apresentaram suas dádivas à princesa. Para você, criança, trago a beleza. Para você, criança, trago a felicidade. Para você, criança, trago a saúde. Para você, criança, trago a sabedoria. Para você, criança, trago o amor. E assim continuou até que 11 fadas tinham falado. Antes da 12ª fada se levantar, um vento frio atravessou a sala, apagando muitas velas. A parede ecoou com o som malvado de uma gargalhada. Todos tremeram quando olharam para cima e viram a fada má, a 13ª fada que não tinha sido convidada. Estava vestida com um longo vestido preto, sentada no esteio, lá em cima no teto. Apontou um dedo muito fino para o berço da princesa. Para você, criança, trago uma maldição. No seu 15º aniversário, será ferida pela agulha de uma roda de fiar e cairá morta. Essa é a minha vingança, ó rei, por não ter me convidado para a sua festa. O povo embaixo gritou para ela parar. O rei ficou de pé, com o rosto branco de medo. Boa fada, não nos tire o que de mais precioso temos. Minha mulher e eu esperamos tanto tempo por uma criança. Estou arrependido. Por favor, perdoe-me. Não! Esperei por essa festa há muito tempo. Agora é tarde. Já expressei minha maldição e nada pode mudá-la. Você está enganada. Levantou-se uma moça bonita e alta, que estava sentada na mesa principal. Eu sou a 12ª fada e ainda não dei minha dádiva. Não posso desfazer sua maldição, mas posso suavizá-la. A princesa não morrerá. Ficará meramente dormindo, a terceira acordada com um beijo do seu verdadeiro amor. Veremos o que acontece. E a fada má desapareceu em fumaça. O banquete virou confusão. o rei ordenou que fossem queimadas imediatamente todas as rodas de fiar do reinado. Fora, já era noite. Os convidados saíram da sala do banquete carregando tochas. Procuraram o reinado inteiro. Suas tochas pareciam gigantes vagalumes, fazendo zigue-zague pelas ruas e vielas. Arrecadaram todas as rodas de fiar e as carregaram para o pátio do castelo. Lá, as mesmas foram queimadas numa grande fogueira que alcançava as torres mais altas do castelo. Muitos anos se passaram e a princesa tornou-se uma linda jovem. Todas as dádivas das fadas se realizaram. Ela tinha saúde, beleza, sabedoria e tinha um coração bondoso para todas as pessoas, especialmente para seus pais. E eles retribuíam seu amor, dando-lhe todo o seu carinho. Chegou o dia do seu 15º aniversário. Sua mãe deu uma festa e convidou os amigos dela. Que devemos jogar? Vamos brincar de esconder. Princesa, esconda-se primeiro. As crianças fecharam os olhos e a princesa se escondeu. Em cima da torre velha, ela parou em frente de uma porta que estava sempre fechada. Mas hoje, pela primeira vez, havia uma pequena chave de ouro na fechadura. A princesa decidiu se esconder lá. Abriu a porta e entrou. Dentro, ela viu uma sala confortável com uma fogueira e o que parecia ser uma velha bondosa, fiando uma roda de fiar que a princesa nunca tinha visto antes. Não sabia que essa velha era a fada má. Olá, o que é isso que você está fazendo? Estou fiando, criança. O que é fiar? Venha cá que eu lhe mostro. A princesa deixou que a velha pusesse o braço em volta dela. Quando ela viu os dedos ossudos nos ombros dela, amedrontou-se. Fiar é fazer pano. Repare a agulha ir para baixo e para cima, como um peixe de ouro nadando num riacho. Você acha que poderia pegar esse peixe? Tente! A princesa estendeu a mão e puxou a agulha. A ponta da agulha furou seu dedo delicado e apareceu uma gota de sangue. Imediatamente a princesa caiu no chão. A fada! Agora, rei! Veremos quem tem mais poder! Esta beleza não se levantará novamente! Porém, a princesa não estava morta. Apenas tinha caído num profundo sono, como a boa fada tinha prometido. O rei, a rainha e toda a corte também ficaram adormecidos. Os cavalos dormiram nos estábulos. As cegonhas dormiram com as suas cabeças debaixo das asas. E as moscas dormiram nas paredes. Tudo isso enfureceu a fada má. Não queria que os outros dormissem. Queria que sentissem falta da princesa e ficassem aflitos. Como vingança, ela rodeou o castelo com uma cerca alta de pontudos espinhos. Cada ano os espinhos cresciam cada vez mais altos e mais grossos, até que finalmente todo o castelo estava escondido, não podendo ver-se nem um tijolo ou uma chaminé. Depois de muitos anos, o castelo da Bela Adormecida foi esquecido. Mas o jovem príncipe Carlos, numa terra distante, ouviu a história e decidiu ir procurar a princesa. As 12 fadas boas decidiram ajudar o príncipe e induziram a fada má para outra parte do reinado. O príncipe Carlos chegou no castelo, tirou a espada e cortou os espinhos. Ele chegou no portão principal do castelo e encontrou todas as pessoas dormindo. Foi então à torre onde a princesa estava deitada. Seu coração estava tão cheio de amor que não pôde resistir sua emoção. Ó divina beleza! Se apenas tivesse a sorte de possuir tão linda princesa, Mas você está dormindo o sono eterno. Quando ele se debruçou para beijar a princesa, a fada má, que tinha voltado e estava olhando pela janela da torre, tentou impedi-lo. Mas ela escorregou nas pedras e caiu com a cabeça no meio dos espinhos. A maldição da fada má estava quebrada. A princesa abriu os olhos e beijou o príncipe. O rei, a rainha e a corte voltaram a viver como se nada tivesse acontecido. Havia felicidade em toda parte. As cercas horríveis de espinhos se transformaram em belas plantas cheias de lindas flores e o castelo tornou-se um glorioso jardim de primavera. Mais tarde, o príncipe Carlos e a princesa se casaram e viveram felizes o resto da vida.